95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Olelê, olalá. Independência ou Marte, vem aí, o seu ponto de cultura no ar. Tá lá. A vertente do ponto de cultura entrando no ar aqui, o programa radiofônico na sua edição de número 134. Tá ficando velho, né? Tamo ficando esperia, eu diria. É, conectando 95 para São Carlos, como eu falei, Rádio Fiscar. Transmitindo ao vivo também em foradoeixo.org.br, onde o programa também fica para podcast aí a partir de quarta-feira. Além, é claro, de lembrar nossos queridos ouvintes da rádio EBTK, lá, ebtk.com.br, lá é do idade, Rock Alive. É idade. Tô caducando aqui. Rockalive.com.br e também lá na Rádio Software Livre. Procure para saber mais sobre os horários alternativos para escutar o programa. Onde mais que dá para gente escutar, Yasmin, queridinha? No blog? No blog, no portal Fora do Eixo. Fala qual que é o endereço do blog. independenciaomart.blogspot.com. O que você encontra por lá, pessoal? Podcasts, os roteiros dos programas, relatos de vivências, entre outras coisas. Relatos de vivências. Independência Omart também anda aí azucrinando o Twitter. É só seguir @IndioArmars para se ligar aí de todas as nossas novidades, fofocas do dia a dia, bastidores da produção, aquelas coisas de celebridade de internet. E a gente tá no MSN aí online agora, né, jovem? Yeah, acho que estamos. Bom, tamo aí, para quem tá ouvindo ao vivo, né, segunda-feira, 10 e pouquinho da noite. Lembrando que a gente também tá no Orkut, MySpace e outros lugares aí, onde o projeto se comunica em todas as suas vertentes, né, como o Felipe anunciou de forma muito brincalhona, a gente é um ponto de cultura e tem outras ações aí, como, por exemplo, a discotecagem radiofônica, que é o nosso polvo aí, nosso braço de discotecagem mesmo, né? De, é o nosso sound system. Nosso sound system aí, onde a gente coloca na pista o melhor das nossas seleções aí, de maneira bem celebrativa. Certinho? Certinho. Vamos... Bom, programa mais uma vez especial, né? Como a gente gosta sempre de falar. E hoje, pra quem tá ouvindo, principalmente dia 8 de março, Dia da Mulher. Internacional. Internacional da Mulher. E lógico que pela primeira vez a gente vai fazer isso daqui, aqui no programa, porque a gente, nas outras vezes, a gente sempre passou batido e esqueceu de fazer esse especial Dia da Mulher. Então dessa vez a gente fez um programa aí bem focado mesmo na questão. Agora que a gente tem uma apresentadora feminina aqui. A gente, nos últimos programas também a gente teve bastante material sobre as mulheres. É, né? Então foi até difícil, né, da gente preparar os blocos, porque ultimamente as mulheres estão lançando várias coisas, todas as... Tão que tão, né, cara? Tão que tão. Século XXI é o século das mulheres. Tem a chance, né, das mulheres chegarem na presidência do país esse ano. É também. Verdade. Tem a chance. Quiçá. Quiçá. E aí... Bom, então, a gente mesmo assim preparou um bloquinho com algumas coisas mais novas, outras mais antigas. Alguns blocos, né, diríamos. Alguns, né, blocos. A gente tem uns blocos de pesquisa e tem dois blocos especiais, né, na verdade, com convidados aqui no programa. A gente vai falar com o pessoal do Paris Tetris, banda da Polônia. Da onde? Polônia. Warsaw. De Warsaw. Warsaw. Eles passaram por aqui, né, a vocalista Candy, né, feminina também aí, Dia das Mulheres. Ela deixaram uma entrevista bem legal aqui pra gente, que a gente vai traduzir ao vivo aqui pra vocês. Um grande desafio, inclusive, pra gente. Eu tô, né, numa grande expectativa. É, eu também. E a gente tem também o nosso quadro... Povo Heróico. Povo Heróico, na verdade, bem lembrado o nome do quadro, Povo Heróico. A gente vai entrevistar mais uma vez, talvez pelo terceiro ano consecutivo, a gente vai entrevistar a Vivian Guilherme, que é produtora lá do Rock Feminino de Rio Claro, né? É uma instituição como um todo, mas agora na época de março, né, na época do Dia das Mulheres, ela faz o festival Rock Feminino. Aí já rolou várias edições e ela vai contar pra gente como que tá acontecendo esse ano, desse ano que já começou, né? Uhum. Acho que antes da gente ir pros blocos, né, sem querer tirar o foco aí do universo feminino, temos no BG o rei de São Carlos, né? Nossa, a gente vacilou, devia ter colocado uma mulher no BG também, mas... Tudo bem, né? Tudo bem, é o rei. Ele é o rei. Sobe o rei aí, Yasmin. Nosso BG aqui, tradicionalmente, com exemplares físicos de CD nas mãos, batendo na mesa para fazer barulho, Juca Culatra e Power Trio, né, artista de Belém do Pará, que esteve aqui em terras são carlenses na ocasião do Grito Rock. E esse CDzinho que a gente tem na mão aqui deve ter uns 200 ouvintes que tem ele em casa também, porque o Juca distribuiu gratuitamente para toda São Carlos durante o Grito Rock. E o resultado, né, foi muito positivo, armazém lotado, cantando junto todas as músicas. E a gente tem a nossa cópia aqui, usamos na discotecagem radiofônica e hoje no BG. Legal, hein? Bom, vamos começar o programa de verdade, então, especial Dia da Mulher, e o primeiro bloco já chega aí, como chama? Arrasando os quarteirões. Que bela expressão. É, chega. Eu quero anunciar primeiro. Isso, anuncia. Então anuncia, porque a Yasmin ela não consegue anunciar essa artista, ela começa a derreter quando ela começa. Vamos ficar sério e apresentar? Vamos focar. Bom, abrindo o nosso bloco aí de Dia da Mulher, Flora Matos, né? Já surgindo aí como rainha do rap nacional. Não. A gente tem o prazer de tocar músicas dela aqui na Rádio Fiscal já há um bom tempo, quando ela mesma nos enviou a raríssima versão de Véu da Noite, né? Música da Cell, produzida pelo KLJ, com ela cantando. E aí, desde aquela época, a gente ficou na expectativa total do disco que ficou meio que prometido para esse ano aí, né? Lançamento do selo Equilíbrio. Mas ela, menina sapeca que é, surpreendeu a todos aí com um EP, né, produzido com a galera dos Stereo Dubs, só pedrada. A gente selecionou uma aqui pra curtir, Esperar o Sol, que é a faixa que tá na programação da rádio, é isso, Yasmin? A faixa que tá na programação da rádio, a faixa mais romântica, assim, eu acho, mais... Porque tem que tratar as mulheres com amor, né, gente? menos... Sei lá, rap mesmo do disco. Ela tem um violãozinho, é super massa essa música. A preferida de vários ouvintes aqui da Rádio Fiscal. A gente sabe. Bom, pra segunda música do bloco aí, você citou a Cell. Ela aparece aqui na sequência com o projeto Sonantes, que é quase uma vertente do projeto que a gente vai tocar depois, o 3 na Massa, né? É, o Sonantes é, parece, surgiu muito da parceria do Pupilo, o pessoal do 3 na Massa, né? O Rica Mabes, o Pupilo e o Dengue. E o disco é quase só com ela, tem algumas outras participações, como Ciba, Benegão e tal, mas... Mas a única mulher que participa. A única mulher é que participa, e ela participa de quase todas as faixas, deixando sua linda voz. E a gente vai escutar a faixa chamada Brás aqui. Logo depois a gente escuta então o próprio 3 na Massa, a mesma turma, só que agora trabalhando com várias outras mulheres no vocal. Durante todas as faixas do disco, a gente vai escutar a faixa Morada Boa, que é uma composição do Júnior Barreto. E é cantada pela Nina Miranda, ela que é uma brasileira que é radicada em Londres faz um tempo. Ela cantou um tempo na banda Smoke City, que era uma banda bem legal, na verdade, assim, de trip hop ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E agora ela tá com outra banda chamada Zip. Mas de vez em quando ela vem pra cá, trabalha com a galera daqui. Grava uma musiquinha. Do nosso terceiro mundo. Faz um showzinho no Sesc e volta pra Europa. E volta pra Europa, mas ela é gosto bastante da voz dela. Doideira. Massa. Bom, a banda que a gente finaliza aqui, o bloco de Dia das Mulheres, o primeiro bloco de Dia das Mulheres, é o Dona Zica. Elas, né, que estão, essas meninas que... Estão prometendo voltar pra esse ano, né? Dizem que vai. Estão prometendo lançar disco, fizeram alguns shows ali no ano passado. A Yara Renault teve aqui no Independência do Mate ano passado. Ela comentou, né, dessas voltas do Dona Zica e tudo mais. Quem tiver interesse, procura na internet pra saber um pouco mais. Mas a gente rola então aí uma música temática pra Dia das Mulheres, que é Mulher Segundo Meu Pai, né? Que o próprio Itamar Assunção fez, na verdade, e quem canta é a filha dele, a Nélis. Anelis. Aqui, pra finalizar esse primeiro bloco, Dia das Mulheres, primeira homenagem, né? O dia hoje vai ser cheio de homenagens. Cheio de mulheres. Vamos de som, então. Flora Matos pra começar. Escute diferente. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. enquanto a estrada não chama. A estrada é longa, a disposição me afronta. Louca pra chegar, porém alucinada e tonta. Tô curtindo a lombra de andar na onda. Enquanto eu não chego, observe isso só soma. Essencial pra todo ser que sonha. Tem uma visão ampla, cansada de beijar foto, preferindo ver a onça. Sem perder a honra, uma mulher que anda sempre a subir em frente e avante. Sem vergonha, tem que ter a manha. Tô desenvolvendo pra poder seguir tranquilona. Quem não bate apanha, só saiu do sério quando é pra sair da lona. Tava esperando o sol e ele disse que cê me ama. Acreditei, te chamei, sei que assim cê se assanha. Volta pro meu colo, me mostra a sua cana. De crescer do meu lado, ao lado de quem me ama. Me derrete pra Floripa, da Bela Vista pro Gama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Já é tarde, eu só temo que a noite acabe aqui. Eu acredito mais que isso, sinto que o sol há de vir pra me lembrar que existe o dia. E ele faz tão bem pra mim, uma dose de paz a cada minuto de luz eu vi. Assim, até minha memória fica ruim. Nem me lembro do porquê do fim. Fico querendo um novo início pra te dizer sim. Eu que me vim ao mundo e foi pra te amar assim. Meu coração é orquídea que abre de vez em quando. Pra curar machucado ou pra amar quem eu amo. Tô aprendendo a lutar contra as emoções de engano. Não choro mais com tanta facilidade, já ganho. Não sofro mais com a maldade que anda rodeando. Tenho alguém em quem confio e eu tô confiando. Quem tem respeito tem, e quem não tem tá plantando. Quem tá comigo tá e quem não tá não tô nem ligando. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Fica só pra esperar o sol. Chega só pra esperar o sol. Fica do meu lado até o sol chegar. Enquanto a estrada não chama. Sol. Até o sol chegar. vezes quero uma flor, às vezes só cafuné. Precisa de muito amor, haja amor, pra sempre carinho quer. Segundo meu pai, mulher costuma muito chorar, suspira pelo que quer. A mulher mania tem de sangrar, entrega-se na colher a quem não vai se entregar. Meu pai falou que mulher, a mulher deve ter parte com o mar. Independência ou Marte, de volta ao ar, homenageando as mulheres aqui na noite de hoje. Abrimos o bloco, o programa, Minas, com o primeiro bloco muito gostoso, muito especial. Demais. Ouvimos Dona Zica, Três na Massa, Sonantes, e abrimos com a diva Flora Matos. Yeah. Bonito, né? Bom, vamos dar sequência aqui às homenagens, então. Na verdade, esse bloco, ele foi selecionado a partir de uma entrega de um CD durante o Grito Rock. Tinha um camarada aqui que agora me falhou o nome, desculpa, mas ele me entregou o CD, na verdade a gente nem conversou direito. Não era mulher mesmo. Tava no meio, tava trabalhando, ele entregou o disco da Geração SP. Na verdade um projeto que eu já tinha ouvido falar, já tinha até escutado algumas músicas, mas nunca tinha tido a oportunidade de rolar o som, porque não tinha pra baixar na internet nem nada. Então, parando pra ouvir com calma, na verdade, pesquisando mais, é um projeto aí que tá, assim, já gravou há um certo tempo, mas tá pra lançar oficialmente o CD em breve. O CD tá na fábrica agora, Mas o Geração SP é uma galera que se reuniu em São Paulo, assim, novos artistas aí contemplando a nova música brasileira, em diálogo aí com essa MPB de fusão, assim, né, de várias vertentes conjuntas, algumas influências eletrônicas também e tal. Eles ganharam o prêmio Estímulo de Música de 2007, que possibilitou a gravação do CD, e foi amadurecendo outras coisas e tal, e tá pra lançar aí esse ano de 2010. Só pra citar algumas pessoas que fazem parte também, a gente falou do Três na Massa aqui, a Bárbara Eugênio, por exemplo, que ela gravou com o Três na Massa, ela também faz parte. Outro velho conhecido aí do Independência Mate, o senhor Caio Bosco, lá do Guarujá, ele também gravou no disco. Gil Duarte, que participa de outros projetos. É uma galera bem grande, na verdade. Quem tiver interesse, procura na internet, né? É geraçãosp.com.br ou MySpace deles, que explica melhor toda a intenção, o diálogo com outros artistas ainda desses que não fazem parte. Mas é legal que esse CD é uma grande coletânea, na verdade, desses novos artistas aí de São Paulo e tal. É legal que eles compuseram a maior parte das músicas juntos mesmo, né? Assim, algumas... Agora eu sei do que vocês estão falando. Uma delas, por exemplo, que o Caio Bosco coloca no disco que ele canta, que é Cigana, é uma música dele que quase não foi mudada pelo essa coletividade, mas a maioria deles todos juntos. Eu falei assim, porque acho que o Caio Bosco me falou no passado, né? Acho que envolve também toda a divulgação do disco, vários shows com a galera interagindo, né? No formato de jam, tem uma agenda legal aí já antevendo o lançamento do CD. Eles até incluem duas atrizes dentro dessa coletividade aí, dos meninas que já tem uma veia mais performática dentro das músicas, é bem legal. Então vamos escutar algumas músicas, né? Na verdade a gente separou as meninas, né? As mulheres que cantam aí no projeto Geração SP, que como a gente disse, tem vários outros homens e tal, mas a gente separou as vozes femininas aqui pra homenagear, fazer o segundo bloco de homenagens aqui. E a gente começa com um som chamado Neblina. Daí quem canta é a Luísa Maita e a Tulipa Ruiz, que a gente já comentou algumas vezes aqui no programa também. Depois a gente tem o... Quer falar? Não, agora... Me cortou, agora você... Me cortou. Tô brincando. Depois a gente vai escutar Cuidadoso, com a Bárbara Eugênio, que eu citei, e o Barra, né? Que ele se coloca como o diretor aí, talvez é quem mais tá presente, consegue dar a liga aí do projeto, assim, né? De estar acompanhando todo o processo. Depois a gente escuta outra música com a Tulipa Ruiz, que é dessa vez ela sozinha, que é o Cada Voz. E finaliza o bloco com uma música bem bonita chamada Porta do Sol, que é a Cláudia Dorei que canta, aí instigando um pouco mais as pessoas a conhecer mais sobre esse projeto Geração SP. Sonzeira. Sonzeira, bastante sonzeira. Novidades aqui, Independência Marte, Dia da Mulher. Escute diferente. Sério.

Benício Marti de volta aqui em clima do Dia das Mulheres. O programa hoje é especial, né? Sobre estas queridas... criaturas, meu Deus. Seres. Seres com... ah, isso daí, né? Bom, vamos dar sequência aqui. A gente fez, na verdade, resgatando o último bloco. Foi aí da geração SP, né? É um conjunto aí, um projeto de vários artistas uma de São Paulo, né? Uma coletividade paulistana. Não só paulistana, mas do estado de São Paulo, focada na cidade, na capital também. E relembrando, a gente escutou Porta do Sol com a Cláudia Dorei, Cada Voz com a Tulipa Ruiz, Cuidadoso com a Bárbara, Eugênio e o Barra, e começou com Neblina com a Luísa Maita e a Tulipa Ruiz também. É isso aí, dando sequência agora, a gente vai fazer um bloco mais rápido, mais reduzido, e né, na verdade também, enquanto a gente faz aqui os preparativos técnicos, para daqui a pouquinho receber ao vivo a participação da Vivian Guilherme, né, falando mais uma vez aqui com a gente sobre o Festival Rock Feminino. A gente continua a nossa homenagem musical ao Dia das Mulheres. E agora é fazendo uma aposta aqui na utilização do eu lírico feminino, né? É, de mulheres conversando com mulheres, né? Elas sobre sentimentos. Isso. Né? Mas a primeira música que a gente ouve é do já citado hoje Caio Bosco, lá da cidade do Guarujá. Essa música... ele, né, assume o papel de uma mulher refletindo aí as dores da separação de um amor de verão. Ah, de um amor espontâneo, expressivo, mas porém fugaz, né? É, tem uma pagada. Quem não viveu? Efêmero. Efêmero. Quem nunca viveu um amor efêmero? Mas na verdade o legal dessa música é que ele até cita, né, a festa que ele fez, que ele viu essa cena, né, na Pop Cine, que é uma festa organizada lá em Santos pela Flávia Durante e tal. Ele viu uma cena de duas meninas assim, tendo um caso, mas se separando, brigando e tal. E isso na cabeça do senhor Caio Bosco fez uma... nasceu essa música que chama Eu Não Quero Ser Sua Garota Nunca Mais, que tá no Diamante EP, né, que ele lançou ano passado. E é bem legal, né? Uma música de mulher pra mulher mesmo, assim. Muito bonita. Eu gosto bastante dessa música também. Só lembrando que no outro bloco, no 3 na Massa, a gente citou, né? O Júnior Barreto fazendo música e a Nina Miranda cantando, né? Já era um eu lírico feminino composto por homem e tal, mas era cantado por mulher. Esse é composto por homem, cantado por homem, mas é mulher. E o seguinte... que coisa moderna, né? E a música seguinte também é uma música composta por homem e cantada por mulher, né? É, a música do projeto aí Na Boca dos Outros, né, que está presente no Na Boca dos Outros, o segundo disco, o segundo álbum de Kiko Dinucci, e o álbum é cheio de parcerias aí, né, na verdade o álbum é só parcerias, na verdade o conceito do álbum é esse, e nessa música chamada Perua, ele chama a cantora Paula Sanches aí pra encarnar um personagem meio malandro, que... jogador também, né? Ele faz um... o nome Peru, ele explica, né? Tudo focado aí no caso que ele tem com uma perua. E é bem interessante isso, uma mulher cantando isso, falando de outra mulher, né? Sei lá, ficou bonitinho, né? Ficou legal, bem no estilo Crônica, né? Do Kiko Dinucci. Total, total. Muito bom, é isso aí, de mulher pra mulher. É, esse bloco curtinho, né, mas é pra homenagear aí também, né, pros todos os gostos de mulher. Uma singela homenagem aqui da Independência ao Marte, para vocês e nós. Bom, se não fosse a Yasmin, essa homenagem ia estar muito canastra. Nossa, né? Não. Valeu, viu, Laura? É nóis. Vamos de som, então. Independência ao Marte, de mulher pra mulher. Escute diferente. Quero que me deixe em paz. Tá tua sede. Estava eu vagando pela rua quando vi na minha frente uma perua estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente, era uma dona diferente com seu jeito de andar. De marcha lenta ela mudou pra marcha ré. Eu não mexi nenhum pé, tamanho susto que levei. O seu perfume que cheirava cabaré, misturado com capilé, e que me fez enlouquecer. Borrei a cara no seu rosto maquiado, rasguei todo o seu vestido insinuante pra chuchu. Apaixonado eu a pedi em casamento, ela lascou uma gargalhada e me mandou tomar café. Estava eu vagando pela rua quando vi na minha frente uma perua estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente, era uma dona diferente com seu jeito de andar. De salto alto, cabeleira farmacêutica, que a luz do dia brilha, a noite é ornamental. Pulseira brinco, anel colar, bijuteria, se passar perto de um imã, acho que será fatal. Tem um jeito todo peculiar de ser, quando está na cama ri, na rua põe-se a gemer. Eu disse a ela pra tentar ser mais sutil, ela mandou bem diabrada eu ir pra casa descansar. Estava eu vagando pela rua quando vi na minha frente uma perua estacionar. Mas vejam só, não era um carro, minha gente, era uma dona diferente com seu jeito de andar. Todo domingo até um dia de inverno, ela sabe que eu não quero e me arrasta ao litoral. E veste um fio de então só pra me atazanar, e se eu não como a farofada, ela diz que vai esfriar. Eu às vezes chego a me perguntar como aguenta esta fulana, qual eu fui me envolver. Pois a resposta eu confesso que não sei, só sei que dessa louca eu gosto, faz 10 anos me casei, acerto as contas com Jesus. Pois meu pecado já parei. Independência! Bombarde! Programa Independência, o Marte de volta. E aí, Felipe? E aí, estamos aí, hoje correndo pelos corredores aqui da Rádio UFSCar. Jovem Palerosa tentando se comunicar por mímicas aqui no estúdio com a gente. Pode falar, Jovem, fala que você dá o seu recado. Vinheta do Povo Heróico. Toca a vinheta do Povo Heróico. Exatamente, nosso quadro Povo Heróico, nosso quadro de divulgação e cobertura dos principais festivais aí do cenário independente brasileiro. E como não poderia ser diferente hoje, né, no nosso programa especial de homenagem ao Dia da Mulher, nada mais coerente que conversarmos mais uma vez com Vivian Guilherme, que se conecta com a gente pelo telefone diretamente de Rio Claro, aqui no interior paulista, para falar sobre o festival Rock Feminino. Não é mesmo, Vivian? Tá com a gente? Boa noite. Oi, boa noite, todo mundo aí. Tô aqui na escuta. Legal. Bom, Vivian, acho que a gente, né, como a gente tava falando aqui, acho que se eu não me engano, é o terceiro ano seguido, né, que a gente conversa sobre o festival. E aí foi legal que a cada ano a gente pôde dando um enfoque diferente, né? Eu acho que ano passado, se não me falha a memória, a gente conversou bastante, né, sobre o crescimento do festival para as cidades da região, né? A gente fez uma noite aqui em São Paulo, teve bastante coisa em Cordeirópolis. Então acho que você já está em casa, já conhece o formato. Quiser se reapresentar contando um pouco da história para quem ainda não conhece e depois falar para a gente como que estão os preparativos para esse ano aí também. É, então já faz uns 3 anos, né, que o Independência Match está acompanhando o festival. Isso é bem bacana, essa força que o pessoal aí dá pra gente. Então, para quem não conhece ainda o festival, ele acontece há 8 anos em Rio Claro, que é para bandas femininas, né, com no mínimo uma menina na formação. E são eventos independentes e com a entrada gratuita, né, entrada franca ou beneficente, né, com 1 litro de leite. Que é para a gente auxilia instituições de caridade e é uma parceria que a gente tem com a prefeitura daqui de Rio Claro. Uhum. Bom, e para falar assim do festival esse ano, o festival oficialmente começou ontem com a abertura da Mostra de Artes Plásticas e com o lançamento da antologia Rock Feminino. com essa antologia a gente está lançando um CD com todas as bandas que se inscreveram no festival, desde a primeira edição. Então aí são 260 MP3 aí de banda do país todo. E já estamos esquentando, porque quinta-feira já tem mais atividade e continua até o dia 21 de eventos aí para o festival. Uhum. É legal, acho que como você mesma disse, a gente vem acompanhando o festival já há algum tempo, e essa é uma característica que eu acho bem bacana dele. Ele é um festival que tem muita visibilidade, né, nessa parte das inscrições, né? Acho que mostra que esse recorte específico, né, que você cria, que você trabalha, é de fato uma demanda, né? O cenário brasileiro tá com cheio de bandas, né, compostas com ou por mulheres, e você sempre recebe uma quantidade de material muito grande da galera interessada em mostrar o trabalho. Aí conta pra gente um pouco como que foi a parte da curadoria esse ano, Vivian. É, então você tá falando assim das inscrições, isso é uma... Acho que ao vivo tem dessas coisas. A Vivian devia estar se comunicando com a gente por um telefone sem fio também. Tem o celular dela no roteiro aqui, Yasmin. E esse pirip que vocês estavam ouvindo aqui era, né, provavelmente o telefone dela ficando sem bateria. E agora nós perdemos ela aqui na ligação. A gente tem algumas músicas separadas, né, das bandas que vão se apresentar no festival. Mas vamos esperar a Vivian voltar para anunciar aqui com a gente e terminar o papo, senão ela vai ficar lá em Rio Claro achando que caiu a ligação e que a gente desistiu dela. Nossa grande ninja DJ Yasmina já está fazendo a ligação de novo. Em poucos instantes a gente já deve estar lá na linha com a gente mais uma vez. E ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes o telefonema cai, quem tá com o microfone aberto tem que ficar improvisando, quem tá com o microfone fechado fica olhando pra minha cara dando risada, e eu vou conduzindo aqui com vocês, né, enquanto a gente não volta com a Vivian. Festival Rock Feminino, se eu não me engano, a gente pode até confirmar com a Vivian, a gente acompanha há 3 edições, mas é um festival que já tem cerca de 5 anos. Essa parceria com a prefeitura lá de Rio Claro, que a Vivian falou, na verdade, já é bem sólida, né? Eles já sempre conseguem levar os shows para espaços públicos lá em Rio Claro. E aí, como ela disse, consegue, isso possibilita, né, de conectar o público aí com as ações filantrópicas, né? Ela sempre gosta de fazer esse esquema de, com o prestígio do público, estar beneficiando outros projetos culturais e sociais da cidade de Rio Claro. Aliás, falando em Rio Claro, a gente queria mandar um salve aqui para o nosso amigo Binho Perinotto, né, que também trabalha na rede dos pontos de cultura. Tem um ponto lá em São Carlos, né, conheceu aí o trabalho do Massa Coletiva na Teia Paulista dos Pontos de Cultura, lá em Guarulhos, e em breve estará aqui por terra São Calenses com a gente, conhecendo mais de perto o trabalho. Bom, vamos vir com 2 sons que vão tocar lá no Rock Feminino, né, 2 das bandas que irão se apresentar. E aí na sequência a gente volta com a Vivian para concluir a entrevista. Se alguém puder anunciar os sons aqui, que eu tô de longe e não consigo ler. A gente começa com Unidade Imaginária, com a música Madalena, e depois tá com o Vernati com Distância. E daqui a pouquinho a gente volta com a Vivian Guilherme, então, aqui ao vivo por telefone, Independência Marte, homenageando o Dia da Mulher. Escute diferente. Sendo sempre a mesma coisa. Independência, Bombarde! É isso aí, Independência ou Marte, dia, né, programa em homenagem especial ao Dia das Mulheres. Quem sabe faz ao vivo. Tivemos uma pequena queda na ligação com a Vivian, que já está de volta com a gente na linha, não é mesmo? Eu tô aqui. Tá lá, que bom. Em que parte que a gente estava, Vivian, da conversa? Foi na curadoria, né? Que quando caiu? Isso. Tá, então. Na verdade, eu estava falando que a gente fez essa antologia, né, com as bandas escritas, porque a gente tem um espaço muito limitado para as bandas tocarem, né? A gente seleciona cerca de 20 bandas e recebe umas 200 inscrições, 400 inscrições. Então, é uma oportunidade assim, de mostrar para as pessoas o que está tendo de bandas femininas, o que tem, né, para conhecer são os novos. Então, esse ano a gente fez a curadoria. Em duas etapas, né? A primeira a gente selecionou produtores e músicos daqui do interior de São Paulo e que pré-selecionaram 35 bandas. Dessas 35 foram para a seleção final, que a gente selecionou alguns figurões aí da música para ser jurado, né? Fernanda Takai, o Heraldo Parma, que era de Goa, o Clemente e alguns outros, né, que selecionaram as bandas que vão tocar esse ano no festival. Bem bacana. E nisso a gente, né, na hora que a gente teve a queda da ligação com você, a gente escutou o Unidade Imaginária, né, com a faixa Madalena, e escutamos também o Vernate com Distância, que é uma banda aí de Rio Claro, que já tocou em São Carlos aqui no Rock na Estação, e que é a banda que tá na parceria com você, né, que você que tá junto aí na produção do festival, e você também vem mandando elas para tocar por aí, né? Isso. Bacana. Bom, é isso aí, tivemos mais uma queda da ligação da Vivian. Há uma conspiração telefônica contra a Independência ou Marte hoje, né? Quando a gente estava fazendo este bloco aqui durante a queda da ligação, o pessoal lá do coletivo Enxame de Bauru, que está ouvindo, elogiou aqui na internet a nossa destreza ao lidar com imprevistos ao vivo. Então já aproveitamos mais este imprevisto para mandar um salve para a galera que está prestigiando o programa. E vamos seguir com os blocos, né, com as músicas, com as bandas que também fazem parte da programação do Rock Feminino. O programa ainda tem várias atrações aí na noite de hoje. E amanhã no independenciaomarte.blogspot.com a conversa com a Vivian vai estar, né, devidamente detalhada e resumida. Mas aí então por hora a gente confere agora o show da banda, o som da banda Shadowside com a faixa Hideaway. E a gente fecha com Tríade, com a música A Face no Espelho. Esse é o Independência ou Marte, quadro Povo Heróico, divulgando o Festival Rock Feminino no Dia Internacional da Mulher. Escute diferente. independência! Bombarde! É isso aí, povo heróico. Conturbado. Conturbado, mais uma vez, caiu, né? Pela segunda vez a ligação. Bom, mas fica aí a homenagem ao Dia das Mulheres, mais uma vez, com o rock feminino, né? Dividido em duas partes e com a entrevista da Vivian Guilherme. Então, quem quiser saber mais, procura aí rockfeminino.org, né? É o site da instituição, não só do festival, mas de todas as ações que eles organizam lá em Rio Claro, elas organizam lá em Rio Claro. E daí tem a agenda também e as atrações mais detalhadas aí de toda essa movimentação que começou agora, né? Nesse último final de semana, domingo, e vai por toda semana, semana que vem também e tudo mais. Muito bom. E agora? Bom, quem acompanha o programa sabe que a gente gosta de vetar moda, na verdade, né? Eu acho que esse era, a gente já tinha feito. O que a gente já fez aqui? Já... Foi o Nathan Bell só. É, não, mas eu tô falando que a gente já fez programa à distância, já fez. Um tava aqui, outro tava longe, um em cada lugar do país. Já fizemos ao vivo de outro lugar. Ao vivo de outro lugar. Teve aquela vez que eu voltei de Santa Maria, você mandou um pedaço de áudio de Cuiabá e eu fiquei tocando uns vídeos do YouTube aqui enquanto chegava. A gente já fez de tudo aqui, o programa é totalmente livre, experimental mesmo. E hoje a gente vai compartilhar com vocês, ouvintes, uma nova experiência. Vai fazer uma tradução ao vivo aqui. Tradução simultânea. A gente já tinha, feito uma tradução aqui há cerca de um ano, quando o Nathan Bell veio aqui na rádio. Daí a gente gravou a dublagem em cima e tal, foi bem interessante. Muitos ouvintes gostaram demais, pediram pra gente fazer de novo e tal, e eis que agora casou certinho, Dia da Mulher. Semana passada veio aqui pra São Carlos a banda polonesa Paris Tetris, que tem uma vocalista feminina. Então, nada mais justo, nada mais temático. E pra finalizar o quebra-cabeça aqui do programa, do que a gente colocar ao ar aqui essa entrevista e os sons da banda Paris Tetris, né? Exatamente. Eles fizeram um show aqui no palquinho da UFSCar, a alegria de poder falar isso aqui. Você fala aquele palco pequeno, né, UFSCar. E o público reagiu muito bem, montou-se uma formação redonda ali ao entorno da banda, uma experiência incrível. E agora, pra quem gostou, a gente vem com esse gostinho de Quero Mais, entrevista com tradução simultânea e algumas músicas do simpático CD que eles deixaram com a gente. Legal. Então, bom, a gente vai escutar nas vozes aí a Candy, né, que é a vocalista, o Matteo Moretti, que é o cara das baterias e baterias eletrônicas, e o Massexy, que é das synths, teclados e outras programações também. Muito bom. Eles têm. Eles também citam os outros integrantes da banda, né, que é o Magneto, e o guitarrista, e o DJ Liner. Mas vamos lá, eu comecei na verdade perguntando pra eles sobre o significado da banda, né? Sobre o significado do nome da banda, que muita gente reflete, né? Reflete sobre o nome, o que é Paris Tetris e tal. E no próprio MySpace deles tem vários significados que não falam sobre a banda, falam sobre diferentes usos do nome Paris Tetris ao longo da história da humanidade. Eu perguntei o que isso tem a ver com a influência no som de vocês, né? Como que isso funciona e tal, por que Paris Tetris, né? E vamos ver o que o pessoal respondeu aí. Bom, eu acho que provavelmente o estilo diferente dos membros da banda, junto ao ceticismo da teoria pós-moderna, que é diretamente proporcional na influência em nosso subconsciente, o que faz criar um coletivo inconsciente. Ah, também eu gostaria de dizer que o chaveirinho da Rádio UFSCar, se você morder ele muitas vezes, pode causar sensações de vômito. Isso é verdade mesmo. Tava lá. Chaveirinho faz vomitar. And now I'll start the professional. Bem, agora eu vou falar profissionalmente. Vamos ser honestos. A verdadeira situação é que Candy, a vocalista, não suporta o inverno polonês. Ninguém suporta o inverno polonês. E na verdade, ela também é minha mulher. Você não pode falar isso agora. É, vai para ser um bom momento de amores. Ela não suporta o inverno polonês. Então passamos metade do ano em Buenos Aires e o verão na Polônia. Argentina. Buenos Aires, and then the summer in Poland. And this is why it the band travels. E é quando aproveitamos para viajar com a banda. Isso não foi a pergunta, não tem nada a ver. This has nothing to do with the geographic. Não, tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, pergunta geográfica. Just our tastes. São os nossos sentidos. Nós somos assim, bem multi. Na verdade, o Macho, ele gosta muito de Brasília, música brasileira, metal e punk. Eu também sou um pianista clássico. Eu gosto de Chopin, Bach e jazz também. Tem este lado. Eu sou escritor, eu não dou a mínima pra música. Eu nunca escutei música na minha vida. Ele que me trouxe pra esse movimento aí. Plus, we have another two. Na verdade, a gente tem outros dois idiotas na banda também. Um deles é o DJ alemão. O outro é o Magnetinho, o guitarrista. São muitas influências. Bom, fala um pouco pra gente então sobre essa diferença, né, entre viver e tocar na Europa e na América Latina, né, já que vocês fazem a ponte entre a Polônia e a Argentina. Na Polônia, na verdade, tem muito dinheiro assim para cultura. As bandas são muito bem pagas para tocar assim num clube, por exemplo. E na Argentina é muito estranho assim que te paguem para tocar. Então, assim, na Polônia tem menos gente, assim, então acho que só tem, tipo, 33 músicos. Não, tô brincando, é bem mais do que isso. Mas é muito fácil fazer tour e coisas assim, então... É assim mesmo, mas na Argentina tem um monte de músico. Todo mundo sabe tocar um violão, é demais, assim. Ninguém é pago, é difícil as pessoas... The scene in Buenos Aires is very scattered. Manterem os shows e manterem a cena funcionando. A cena lá em Buenos Aires é muito cheia, tem muita coisa assim, de tudo que é coisa. Quase ninguém vai, não são muitas pessoas que vão aos shows assim. Eu acho que na Polônia. Eu não sei. Eu acho que você tem essa impressão porque você não conhece muitas pessoas que sejam músicos. A cidade de Varsóvia, onde moramos, tem vários lados bem legais. São milhares de pessoas, mas não é uma cidade enorme. Então, é pequeno, como uma província, as pessoas se conhecem. É fácil para criar uma cena. Sim. Uma cena. Ué. Bom, mas como que vocês vieram para aqui no Brasil? Doing this. You know, it was like that. I knew that. Bom, na verdade, eu sabia que a gente ia para a Argentina, porque a gente está gravando, fazendo nosso novo álbum por lá, gravando em Buenos Aires. Então, eu lembrei de um pessoal que eu conheci há um bom tempo atrás. Quando eu estive aqui em 1999, eu conheci o Maurício Takara, que ele tinha uns 15 anos na época, mais ou menos, provavelmente. Na verdade, eu conheci o seu irmão, Fernando, e depois, quando eu fui no estúdio, eu vi o Maurício, que era um adolescente na época. Eu mantive contato com ele e fiz a turnê deles na Polônia alguns anos atrás. E agora que eu sabia que eu ia estar na Argentina, pensei que podia fazer alguns shows por lá. Poderíamos tocar aqui no Brasil, né? E buscando fazer uma turnê séria. E começamos a trabalhar com o Luciano Valério. E ele é um cara bastante profissional. Ele é o manager dessa parte da tour. Ele organiza muito legal. Estamos trabalhando com a pessoa certa. Bom, então, escolham três sons, na verdade, né? A gente pediu para eles escolherem três sons para finalizar a participação e contar um pouco mais sobre o conceito da banda, sobre tudo que eles têm desenvolvido, principalmente no primeiro disco. Bem, eu acho que, na verdade, eu não tenho muito conceito. É muito instintivo, muito instintivo. É muito espontâneo. Nós íamos para a casa de Márcio, o baterista. Lá organizamos um pequeno estúdio caseiro. Passamos uma semana. Cândido nos trouxe como que quatro peças de som. Nós improvisamos bastante. Foi uma atmosfera muito espontânea para criar o álbum. E depois disso, na pós-produção, nós acrescentamos outras coisas, como trompetes, violinos e outros instrumentos. Começou a soar mais planejado, assim, né? Isso, começou a soar como composições, mas na verdade foram improvisações espontâneas, a maioria. É, esse disco, o próximo, né? A gente, na verdade, queremos concebê-lo como, sabe, da forma tradicional, verso, refrão, etc. Mas não para fazer hits também. Sempre falha, a gente não consegue. A gente quer fazer pop pras faças, mas a gente não consegue. É brincadeira, brincadeira. A gente quer fazer Eurodance. Eurodance alemã. Bom, mas escolha uns três sons, né? Eu escolho uma, você escolhe uma, mas escolhe uma. Não, mas. Se você escolher a mesma, ele vai. Sim, duas vezes. Show-me o. Não tem a gente não lembra. Não lembra das músicas. Eu escolho Electrodomestics. Pop hit. Which is our number. É a nossa número um, nosso pop hit. Which was really. Eu vou escolher. Eu escolho Surf Rock My Ass, okay. Claro. Does it make sense? Não faz sentido? Sure. Claro, é. I don't remember. Eu não lembro o nome dos sons. Eu odeio esse. Eu odeio essa música. Black Sheep. Black Sheep. Golem. Golem. Black Sheep. Golem. Vai bem com um copo de chocolate quente. Vai bem, vai bem. Nice, thank you very much. Obrigado, pessoal. De som. See you. Nós nos vemos. Tchauzinho. plastics. Plucking feathers in this weather, baby. I took the trouble, so much trouble, going to Greenberg and getting that cheese. Oh, please come home, baby. audiência, Omar Marti. E aí, seu chocolate está quente ainda? Bem, o meu chocolate. Yes, a cup of chocolate. O copo de chocolate. Eles estão aqui no estúdio ainda com a gente, que é do Paris Tetris. Eu acho que eles falaram na entrevista, mas acho que valia a pena, né, a gente ressaltar e mandar um salve pro Luciano aí. Luciano Valério. Da Desmonta. Da Desmonta, www.desmonta.com. Um produtor. Eu costumo comparar ele com uma espécie de ourives, um artesão que vez ou outra entrega umas pérolas pra gente que só é ele mesmo. Valeu, Luciano, é nóis. Doideira. Bom, agradecer a galera, né, do Paris Tetris Total que veio aqui na Vibe, pro estúdio aqui da rádio, fizeram essa entrevista pra lá de descontraído. Galera, teve um pouco de dificuldade de se comunicar, não pela língua, mas por outros fatores psicológicos que não vem um caso agora, de ordem, sei lá, da loucura deles, natural. E eles não. E a gente. Ah, mas foi legal a entrevista, né? Apesar de tudo. Será que só eles estavam assim? Sem como. Bom, espero que tenha dado pra entender. Quem quiser, então, conferir novamente a entrevista, tá escutando ao vivo ou escutou em algum outro lugar e quer, sei lá, ter acesso a esse material, esse ouro, né, como você falou, né, essa pérola aqui, acesse independenciaomate.blogspot.com. O programa vai estar lá na íntegra pra baixar, vai ter a tracklist e quem sabe um link pra entrevista traduzida, será? Acho legal. É legal, né? Compartilhar. Pô, isso também. A gente gosta de fazer uns links, dar um material aí. Acho que a gente então tá com tempo, a gente podia aproveitar pra mandar uns salves. Fazia tempo que meu MSN pessoal não ficava tão movimentado quanto hoje. Dele, o Mário Petilli, da Rádio EBTK, esse responsável pela nossa retransmissão, acompanhou a erupção ao vivo do Independência ou Marte. E entrou em contato com a gente. Legal. O pessoal lá da comunicação do Enxame Coletivo ouviu. Uhum. Legal, mandar um salve pros ouvintes da Rádio EBTK que escutam a gente. Pô, é verdade. Bomba, né? Salve, o programa pra bomba todo mundo lá no EBTK. Na sexta-feira. E quem mais? O Carlos Gomes, né? Se comunicou lá diretamente de Franca. Fiel escudeiro. Impressionado aqui com a nossa aptidão na tradução simultânea. Todo mundo lá na sede do Massa Coletiva, em especial a sabedoria oriental de Gustavo Koshikumo, que fez hoje aí a retransmissão ao vivo no Portal Fora do Eixo. Fazia tempo que a gente não fazia a transmissão ao vivo simultânea lá, e o Gustavo. Eu acho que você tá falando coisa que você não sabe. Fez com a gente aí a ponte hoje. Bom, agradecer também a galera que se manifestou aqui no MSN da Rádio Fiscar. O Ayuso aqui da banda Mona Oral tá escutando, mandando um salve. Em breve o seu som estará por aqui, meu irmão. Que mais? Teve mais gente, o Fazola. Aí, ouvinte das antigas já aqui, esse feliz aí com a voz feminina, falou assim: ah, tá, escolaram uma menina aí, é nós, velho. Quem você acha que nós somos um trouxa aqui, cara? Dia da mulher, você acha que a gente ia ficar só os marmanjos aqui? Mas ela tá aí Yasmin, todo dia, tá, véio, todo dia, eu sei, mas tipo, a gente tá preparando pra esse ápice do programa hoje aqui. Já que a gente tá nesse clima bem ao vivo hoje aí, Amaral, não apaga a chapa não, que a gente tá chegando. Amaral faz um dos melhores lanches da cidade. Toda segunda-feira a gente sai à meia-noite aqui do estúdio. Tiozinho tá esperando. O tiozinho tá meio que pensando em fechar o bar ou não. A gente chega pedindo fiado, com cara de dó. Não, ele sempre atende. Esqueci de mandar um salve aí pro cara que elogiou o programa ao longo dele ali. Também fiel ouvinte. Inclusive já participou do programa. Em breve será uma estrela do programa Grito Doc, que estreará essa semana. O programa Grito Doc, que é os vídeos integrados, né, do Grito Rock, estão sendo lançados aí no portal Nagulha, nagulha.com.br, e também no portal Fora do Eixo, foradoeixo.org.br. Essa semana vai sair o vídeo de São Carlos. Se você está escutando a reprise, já saiu, procura saber aí sobre este episódio que mostra o público da cidade de São Carlos, na formação de público. E ele é uma grande estrela, estava escutando a gente, senhor Gabriel Machado, Poderosa. Vamos cantar a musiquinha pra ele. Poderosa. Esse é firmeza. Esse é fiel aí. Boa. Queria mandar um salve pro Ricardo Brasileiro, herói do rock nacional lá de Serrana, aqui no interior de São Paulo. Aí, ó. Valeu, galera. Valeu, galera. Escreve certo aí, poderosa. Galera, com A no fim. É nóis, então, galera. Obrigado aí, todo mundo. Quem a gente não lembrou de agradecer, quem não se manifestou, qualquer outra coisa. Tamo junto, qualquer coisa, independenciomate@gmail.com, blogspot, IndieArmars também, Twitter e tudo mais. Acabou o BG aí do... Do Rei Juca Culatro. Do Rei Juca Culatro, acho que a deixa falou. Semana que vem tem mais. Foi divertido hoje, né? Foi massa, eu dei muita risada, velho. Que a parte da tradução. Pô, velho, tinha que fazer mais, tinha que descolar mais gringo. Cantar pra música pro cara, eu fiz. Acho que a gente traduziu as músicas. Tá louca.